Você está na Rádio Emissora de Educação Rural Santarém Limitada. ZYI 534, onda média. AM 710 kHz. 55 anos na história de Santarém, evangelizando na Amazônia. Pensou em comprar ou trocar o seu óculos? Pensou na Rede de Óticas Beatriz. Aqui você encontra novidades em armação e lentes de alta qualidade. Atendimento diferenciado, além de promoções especiais com os melhores preços e condições de pagamento para facilitar a sua compra. Aceitamos cartões de crédito e trabalhamos com crédito próprio. Visite nossa loja e faça um orçamento. Óticas Beatriz, Avenida Barão do Rio Branco, esquina com São Sebastião. Fone 99211-2141. Material esportivo de todas as marcas para todas as modalidades você encontra na Rianil Esportes. Camisas, colchões, meiões, medalhas, meias, tênis de todas as marcas, chuteiras e muito mais. E você pode pagar com o seu cartão de crédito. Rianil Esportes, em 2 endereços: Mercado Municipal e Siqueira Campos. Fones 3522-2343 e 3523-2855. Informação, esporte e evangelização. Está tudo aqui na Rádio Rural. A emissora do seu coração. Na Rádio Rural, Rádio Notícia. Rafael Rebelo. Olá, boa tarde, como vai? 18 horas, 11 minutos, estamos começando o Rádio Notícia, segunda edição, na tarde desta terça-feira, hoje 16 de junho de 2020. Excepcionalmente, Rafael Rebelo, na tua companhia até as 19 horas, trazendo as informações dessa cobertura da pandemia da Covid-19. É o Rádio Notícia, segunda edição, terá hoje os seguintes destaques. Rádio Notícia, a informação de interesse da população. Vamos falar sobre a retomada das atividades nos shoppings de Santarém. Eles que já devem reabrir amanhã, quarta-feira, dia 17. Também a informação de que o Detran autoriza aulas remotas para centros de formação. Hoje vamos falar sobre o Congresso Nacional que analisa vetos a projetos aprovados durante a pandemia. E ainda, a informação de que o MPF processa a União para que indígenas possam fazer quarentena. Essa informação vem de Marabá. E também de que o Bolsa Família recebe terceira etapa do auxílio emergencial. Seis e doze, boa tarde para você que nos acompanha aqui nos 710 AM. Portanto, nesta terça-feira, Rafael Rebelo por aqui, te fazendo companhia neste Rádio Notícia Especial, lembrando, ou melhor, segunda edição, lembrando que Liege Costa é a produtora do horário e eu estarei por aqui te fazendo companhia. Lembrando que daqui a pouco, ali por volta de 6h40, eu vou conversar com Paulo Tchame por telefone, nosso comentarista, na verdade via internet, ele vai conversar com a gente, para falar um pouco desta retomada do futebol nacional, com a previsão de que o estado do Rio de Janeiro seja o primeiro a retomar as atividades, já com a bola rolando nos campos daquele estado. Porém, existe uma polêmica envolvendo principalmente Fluminense e Botafogo, que até aqui não aceitam a retomada do futebol no Rio de Janeiro por acreditarem que ainda não é o momento para que se possa voltar o futebol naquele estado. Mas o governo lá do Rio de Janeiro já anunciou que vai estar liberando as atividades esportivas no estado. 6h13, em plena pandemia da Covid-19, indígenas da região de Marabá, o maior município do sul e sudeste do estado do Pará, não tem um local apropriado para fazer quarentena em caso de contaminação pelo novo coronavírus. Tudo isso diante da precariedade da Casa de Saúde Indígena daquela cidade. Agora o governo federal pode ser obrigado pela justiça a alugar um imóvel para garantir o isolamento dos indígenas e também acelerar a licitação para a reforma do espaço existente. Atualmente existem apenas 6 quartos para atender 30 mil indígenas daquela região sudeste do Pará. Antes de processar o governo na Justiça Federal, o próprio MPF chegou a enviar recomendação à Secretaria Especial de Saúde Indígena, através do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, para que alugasse uma casa para atender os povos indígenas. O DSEI, que é o diretório responsável pela conveniência dos indígenas, respondeu que tinha conhecimento da necessidade, mas não indicou prazo ou planejamento para providenciar o imóvel. Com isso, aos indígenas da região resta recorrer à CASAI, que além do espaço insuficiente, está em péssimo estado de conservação com ambientes quentes e sem ventilação. De acordo com documentos levantados pelo próprio Ministério Público Federal na investigação, a CESAI tem conhecimento da situação precária daquela casa lá de Marabá, pelo menos desde 2017. No início de maio, diante da necessidade de um espaço adequado para a quarentena de indígenas durante a pandemia da Covid-19, o MPF emitiu a recomendação para que a CESAI alugasse um imóvel com urgência, o que até agora também não foi feito. O Ministério Público Federal pede à Justiça que seja concedido um prazo de 10 dias para locação, instalação e início do funcionamento da CASAI em um prédio alugado. Em caso de descumprimento das ordens judiciais, o MPF pede que seja arbitrada uma multa diária em não inferior a R$ 5.000. Infelizmente, essa é uma situação que os indígenas da Amazônia vêm passando...